pessoas se vão, mas o som tem que continuar. Escute o bumbo, se liga nas caixas, a ideia, o grave. Então o que você acha? Vamos celebrar em memória de um amigo que sempre fez sua parte, manteve o baile vivo até altas horas na divulgação, levando diversão pros honestos e pros ladrão. Conhecido nas quebradas, fazendo correria, fazia parceria, trazia alegria na favela, sobe e desce todo dia sem parar. Realização NWA. Onde está você? Esteja onde estiver, descanse em paz, meu irmão. Em sua homenagem, não vai parar o som, não vai parar o som, não vai parar o som. Yeah, yeah, yeah, yeah. Racionais, Fúria Funk, a festa das galeras, fica na memória. Só as antigueira, Smurf Disco Clube, a velha parceria, mais um sobrevivente todo dia. Rap é família, pra chorar, pra sorrir, como sempre tava lá, com Marquinhos Buriti. Wagner dizia, Brasília é carente, tem pouca opção, diversão pra nossa gente. Por isso promovia altos baile e lazer, dando oportunidade para o rap crescer. Olha, sofrido, mas tinha no sorriso a vontade de ver todo mundo unido. Seria mais difícil pro sistema humilhar se todas as quebradas se unissem pra lutar. Mas um baile que virou sem clic, clac, boom, foi com ele o primeiro do guindaste 1-2-1. Onde está você? Esteja onde estiver, descanse em paz. É o que fica guardado na memória. Momentos de glória, tristeza na derrota. Cair, levantar, aprender é o que importa. O mundo é uma porta, o coração é a chave que abre todas elas, mas atrás ninguém sabe. Aí periferia, o mal existe, não tão nem aí se a família fica triste. O sangue é forte, o vento traz o frio, Deus dá o cobertor, aquele que é gentil é bom de coração, o Senhor o acolhe. O louco pecador com o diabo se resolve, seu nome tá gravado, correria dos bailes. Essa é pra você, Wagner Tavares. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Agradeço a Deus por ele estar tocando no seu coração, por ter me trazido aqui, para me poder falar, que eu tô muito calado, tô muito parado, e eu até mesmo porque nessa minha caminhada aí, desse tempo todo, nesses anos todos que a gente trabalha aí, nunca teve um reconhecimento, certo, que nem você fez no CD e tal, citando meu nome. Eu quero te agradecer por causa disso aí. E assim, às vezes a gente tem as nossas falhas, tem nossos defeitos, que nem você falou. E eu vejo o momento, hoje, do movimento, diz que todos nós que somos do início, do princípio, entendeu? Temos que se unir, todo mundo. É hora de união, é hora de todo mundo realmente movimentar e fazer o movimento valer. E eu quero te agradecer por isso. Onde está você? Esteja onde estiver, descanse em paz, meu irmão.